Saravá, caboclo, suará. Saravá, meu pai. Na fé de Zambi. Assim seja. Suará. Você diz que é da lei, suará. No terreiro eu sou rei, suará. Tenho meu corpo fechado, suará. Por um santo respeitado, suará. Suará, ei, suará. Suará. Agora vou-me embora, suará, porque está chegando a hora, suará, pois é certo a minha glória, suará, porque conto com a vitória, suará, suará. Você diz que é da lei, suará.